Yo, yo. Here we go, here we go. Another one, another one. Boss AC. Boss AC. Oh, yeah. Here we go. Yo, sejam bem-vindos aos que vêm em paz. Yeah, yeah. Welcome, y'all.